Nós vamos lá ver, nós estamos a lidar com um fenómeno diferente, novo, do que tínhamos há duas ou três semanas. E pode ser necessário, eventualmente, ampliar mais ou menos. Devem ser tomadas pelo Governo, que tem toda a legitimidade para o fazer, e neste momento tem toda a informação para o fazer. Portanto, tem informação epidemiológica, tem informação que os peritos forneceram, tem informação sobre os impactos vários possíveis desta nova variante, impactos sanitários, impactos sociais, porque estamos numa fase, como eu lhe digo, de incerteza, que provavelmente vai levar a um aumento do número de casos, e que se esses casos aumentarem, pode aumentar também, proporcionalmente ou não, o número de internamentos e, eventualmente, o número de mortes. E, portanto, neste momento, se há uma incerteza muito grande, deve haver uma cautela ainda maior.